caminho de Deus. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era cego e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal. Quando estender a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era cego e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, quando estender a sua mão para mim.